andrecedesmoral.com.br. Tio, tio! Aranha! Vem! Não tô jogando praga, se tratando de amor que se faz, aqui se paga. Vou preparando pra latada. Se bebi, você vai beber. Se eu sofri, você vai sofrer. Vai ver quando custar amar alguém que não vale nada. Traição, a hora tem volta. Ela vem, não bate na porta. Tô aqui ansioso esperando sua vez chegar. Vem! Oh, oh, oh, oh. Quem traiu levou, desde quando o mundo é regra. Vem na mesma moeda dobrar o valor. Vai sorrir quem chorou. Joranha, Santa Luz da Bahia, para o Brasil e o mundo. Simbora! Se eu bebi, você vai beber. Se eu sofri, você vai sofrer. Vai ver quando custar amar alguém que não vale nada. Traição, a hora tem volta. Ela vem, não bate na porta. Tô aqui ansioso esperando tua vez chegar. Vai sorrir quem chorou. Oh, oh, oh, oh. Quem traiu leva, desde quando o mundo é regra. Vem na mesma moeda dobrar o valor. Oh, oh, oh, oh. Quem traiu leva, desde quando o mundo é regra. Vem na mesma moeda dobrar o valor. Vem! Alô, galera da Santa Efigênia, Itacoa, Setúba, Paulo e todo o Brasil, aqui é o cantor do gás, Gil Aranha. André Cedês, Comunal de Ibicoara.